Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando no seu rádio. Hoje, terça-feira. Que beleza. Chegou a terça-feira, dia 26 de janeiro do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão, música sertaneja de qualidade, com certeza passa por aqui nessa terça-feira, 26 de janeiro. Como é que tá? Tudo bem? Tá em casa? Tá trabalhando? Tá na internet? Aonde você estiver, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tá bom? Eu vou começar falando pra vocês aí do Thiago Brava. Tudo novo de novo, Thiago Brava. Na última terça-feira, dia 19, aconteceu a gravação do segundo DVD da carreira do Thiago Brava. O local escolhido para a gravação foi a Boate Santa Fé Hall, tradicional boate de Goiânia, e contou com várias participações especiais, entre elas Zé Neto e Cristiano, Adriel Polo e também Declano e Guarariba. Essa dupla aí eu nem conheço, né? Tudo Novo de Novo será o nome do DVD. O primeiro foi ao vivo em Goiânia, divulgado em março de 2014 e gravado no Espaço Cultural Oscar Niemeyer. O DVD Tudo Novo de Novo contará com músicas lançadas recentemente, como Amiga Perfeita, Din Din, e também já estão aí disponíveis no YouTube, né, para todo mundo ver. As imagens do novo DVD Tudo Novo de Novo foram captadas por André Jacques da Caverna, filma da Caverna Filmes, né? E a produção musical ficou a cargo de Blainer Michael, que já trabalha com o Thiago Brava e também trabalha com outros artistas, né? Muito legal. Então vamos ouvir o Thiago Brava aqui no Central de Sertanejo. Tá chegando. Din Din! Porque quem não tem o dom, tem que ter o din. Boa segunda-feira pra você. Quem não tem o dom, tem que ter o din. Din, din, din, din, din, din, din. Quem não tem o dom, tem que ter o din. Pra pegar mulher, tem que ter o din. Vai, tchau! Isso é Thiago Brava. Estourei de novo, hein? E quem não tem o dom, tem que ter o din. Din, din, din, din.